Bom, pessoal, vamos voltando agora então com o bloco da Sprint Cup. A Sprint Cup aconteceu no sábado à noite, lá em Bristol. Uma corrida muito, muito movimentada. Foi uma corrida excelente. Uma corrida que realmente quem deixou de sair para ficar em casa para assistir a corrida, valeu a pena. Uma corrida muito, muito, muito movimentada. Tivemos 16 trocas de liderança, tivemos vários pilotos que em certos momentos mostrou que poderia vencer. O Joe Logano, o Brad Keselowski liderou várias voltas, o Matt Kenseth liderou várias voltas. O Jamie McMurray foi o piloto que mais liderou a corrida, também se mostrou determinado a vencer. O Kevin Harvick também mostrou determinado a vencer. O Jeff Gordon também apareceu para a festa. O Casey Kane também apareceu para a festa também. O Danny Hamlin acabou sendo jogado no muro aí pelo Kevin Harvick. Depois o Kevin Harvick pediu desculpa, mas o Danny Hamlin ficou muito bravo. Acabou jogando o reins dele no carro do Casey Kane. Mas assim, foi uma corrida movimentada, uma corrida que tivemos muito toque, muitos empurrões, muito tapa na cabeça, dedo no olho, porque todos querem vencer, sempre brisa pouco espaço, muito carro para pouco espaço, e os retardatários também chegam a todo momento, então é tráfego toda hora. E sim, uma corrida bem movimentada, bem boa de se ver. E claro, né, vamos já falar do vencedor aqui. O vencedor da corrida foi o Joe Logano, a Penske fez 1-2. Um ótimo resultado para a Penske. Aliás, a Ford como um todo, né? Porque a Ford venceu na quarta noite com o Brad Keselowski. Venceu na sexta noite com o Ryan Blaney. E venceu no sábado à noite com o Joe Logano. O Joe Logano entra agora para o seleto time do time dos pilotos que tem 3 vitórias. Então o Joe Logano venceu a corrida à noite. E parabéns aí pro Joe Logano. Agora ele soma 6 vitórias nesse Sprint Cup e a sua primeira vitória em Bristol. O Logano continua muito bem, numa sequência boa nas últimas 5 corridas. É uma vitória, 4 top 5 e 1 top team. Então, no caso é 5, né? 5 top team. Então, parabéns ao Joe Logano, que realmente fez uma ótima corrida. E vem mostrando corrida a corrida que ele está realmente ali no nível do Brad Keselowski. Se dependendo de forma que você olhar, talvez tão quanto melhor o Brad Keselowski. Então parabéns aí ao Joe Logano pela a vitória na Irving Tools Night Race em Bristol. A Ford também, né, que quebra a sequência de vitória da Chevy. E ainda, como já falei, faz 1-2 aí com o Keselowski chegando em segundo colocado aí. Então parabéns aí ao Joe Logano, a Ford e a Penske como um todo, que está arrebentando com esse carro aí mais um final de semana. Bom, o Keselowski voltou para o top 5, que no último havia sido que a última vez que ele tinha, né, chegado no top 5 foi sua vitória em New Hampshire. Então parabéns ao Keselowski aí pelo top 5, um bom resultado para o Keselowski, fazendo 1-2 com o seu companheiro de equipe Logano. O Kenseth terminou a corrida em terceiro, agora ele soma 9 top 5 e 15 top team. Sem vitórias, mas continua muito bem, né? E tá indo aí rumo ao Chase aí. O Kenseth, pelo menos se ele não vencer, ele deve ir pro Chase sem vitórias, por pontos, o Matt Kenseth. O Jimmy Johnson, que volta ao top 5, o último havia sido a nossa última vitória lá em Michigan, na Kick Lowes 400. Não foi essa última agora que o Dale Jr. acabou vencendo, não, viu, pessoal? Foi claro, né? O Dale Jr. venceu. Ele então foi lá na primeira corrida de Michigan que aconteceu no ano, na Kick Lowes 400. O Kurt Busch, um bom resultado também, fechando o top 5. Agora são 6 top 5 esse ano. O Rick Stenhouse Jr., uma corridaça dele. Ele não repete seu segundo melhor lugar que ele fez na corrida de março, mas termina bem dentro do top team aí. Um bom resultado para o Rick Stenhouse Jr., que está realmente precisando de bons resultados. O Kyle Edwards não repetiu a vitória também de março, mas ele chegou em sétimo. Então, parabéns aí pro Cowherds aí, Cowherds que já foi anunciado, já foi anunciado na quinta-feira, antes do final de semana de Bristol, que ele já anunciou, vai estar no carro 19, vai correr para Joe Gibbs no ano que vem aí, tá deixando, vai andar de Toyota, deixa a Ford, vai andar de Toyota, e vamos ver o que acontece aí o ano que vem, aí, que rumo que vai tomar aí os ventos para Cowherds. O Jay McMurray também, que liderou o maior número de voltas na corrida, ele conquista mais um top 10, agora são 2 top 5, 7 top 10, parabéns ao Jay McMurray, um bom resultado para ele. O Paul Manor, mais uma ótima corrida dele, terminou em nono, e agora ele soma 11 top 10, agora o Paul Manor. E o Greg Biffle, né, ele soma o seu quarto top 10 em seguida, então tá aí um bom resultado pro Greg Biffle. Greg Biffle, que todo momento achou, se cogitava que ele poderia vencer, que ele iria vencer, mas infelizmente acabou não dando muito certo não pro Greg Biffle aí. Terminou em décimo colocado, o resultado fez assim, um resultado de manutenção garantida, para garantir a ida dele para o Chase por pontos. Então, parabéns aí pro Greg Biffle aí, que fez uma boa corrida. Terminou em décimo, hein, fechando o top 10 aí. E vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas aí. O Kevin Harvick terminou logo na rabeta ali, em 11º. O Larson foi em 12º. O Ayo Nima foi em 13º. O Eddie Almendinger foi em 14º. O Jeff Burton foi o 15º. O Gordon terminou em 16º. Então, de resultado, assim, o resultado maior expressivo realmente para mim é a surpresa da noite, né? O Spotlight, vamos falar assim, como chamamos os americanos, foi o Mark McDowell com o 95, né, da Living Family Racing, ou com o fraco carro da Living Family Racing, ele acabou terminando a corrida em 18º, então parabéns aí ao Mark McDowell, que para mim é o Spotlight de Bristol, realmente ele é o cara destaque aí também, que fez uma ótima corrida aí, parabéns para ele aí. Bom, outros resultados aqui, sim, mais expressivos. Uma notícia boa, o Ryan Truex voltou ao carro, né? Ele acabou abandonando a corrida por problemas de motores, acabou não dando muito certo para ele não. E o incidente ali, né, logo no começo da corrida, envolvendo não foi no começo, né, na volta 160 por volta ali, mas assim, para 500 voltas foi mais ou menos no começo da corrida. Onde que o Kevin Harvick acabou pegando o Denny Hamlin. O Kevin Harvick pediu desculpas pelo toque no Denny Hamlin, mas o Denny Hamlin não aceitou, não engoliu muito esse toque aí não. E no final, né, o Dale Earnhardt Jr. acabou coletando o carro 11 aí, que acabou causando os danos maiores aí, tanto pro Denny Hamlin como pro Dale Jr. aí, que teve uma corrida completamente atrapalhada, realmente não deu, acabou não dando nada certo para eles aí, eles acabaram abandonando a corrida, foi 39º carro 88 e 40º carro 11, realmente o final de semana a se esquecer para eles aí, não deu muito certo para eles não. Bom pessoal, corrida, como eu falei, né, a corrida é movimentada, tivemos 16 trocas de liderança, tivemos 9 bandeiras amarelas, que se eu não me engano foi 12% da corrida em bandeira amarela. Então, foi tá aí um resultado legal aí. Uma média de 43 voltas. Uma média de 43 voltas em bandeira verde. Então, realmente uma corrida bem, bem, bem movimentada. É uma corrida que eu gostei muito de ver. Bom, no final, né, vitória do Joe Logano. Dialogando que venceu de forma monstruosa a corrida, um resultado positivo para ele. Realmente estou muito feliz pelo Dialogando aí, por essa vitória dele aí. Falando do campeonato aqui, pessoal, então vamos pular o campeonato rapidinho, né? O Jeff Gordon agora ele lidera o campeonato. Bom, eu vou falar primeiro do modo de pontos, tá, pessoal? Só dos 16 primeiros também. O Jeff Gordon, ele lidera o campeonato com 844 pontos. O Denham Jr. vem em segundo com 26, com menos 26. O Brad Keselowski vem em menos 68. O Joe Logano menos 83, o Matt Cassel menos 93, o Johnson menos, 100, menos 118, o Kevin Harvick menos 123, o Edwards menos 128, o Ryan Neiman menos 134 e o Clint Bauer menos 145. E deixa eu passar aqui, pessoal, por pontos que eu acho um pouco mais interessante, que não é nem o pontos, que é o fórmula da tabela do Chase de se ver, que é mais interessante que por pontos. Bom, eu gosto mais assim, né, que chama o Chase Seeding. O Jeff Gordon, né, ele que lidera o campeonato dessa forma, tá, pessoal? Ele lidera aqui com 3 vitórias. Então todo mundo com 3 vitórias, né? O Gordon tem 3 vitórias, o Dylan Hart Jr. tem 3 vitórias, o Brad Keselowski tem 3 vitórias, o Joe Logano 3 vitórias e o Jimmy Johnson também com 3 vitórias. O Kevin Harvick e o Kyle Edwards vêm com 2 vitórias cada um. Kyle Busch, Danny Henning, Aidan Almendinger, Kurt Busch e Eric Mirola vêm uma vitória cada um. Então são 12 pilotos aí com vitórias, esses aí já estão praticamente classificados, dificilmente eles não, principalmente os que têm uma vitória, né? Eles já estão matematicamente aí, matematicamente, fisicamente, impossivelmente classificados aí, eles impossivelmente de não sair dessa do Chase aí, da zona do Chase aí, que eles estão já garantidos aí pro Chase de 2014. E por pontos, vamos lá. Eu vou falar sobre a diferença entre o 16º e o 17º, que eles que são ali o fator regulador ali desses pontos aí. O Kenseth, ele vem com mais 83 pontos do 16º lugar. O Newman vem mais 42 pontos que o 16º lugar. O Bauer vem mais 31 pontos que o 16º lugar. E o Greg Biffle, que é o 16º, tem 26 pontos a mais que o Carl Larson. E já saindo ali da zona do Chase ali, dos que estão classificados, o Kyle Larson vem menos 26 pontos atrás do Greg Biffle. Então assim, a luta entre os dois aí tá frenética aí, tá bonita de se ver. O Casey Kenny vem menos 33 pontos atrás do Biffle, o Dillon vem menos 40 pontos e o Paul Manor vem menos 45 pontos ali atrás do Biffle ali. Esses aí são os que provavelmente devam lutar pelas últimas vagas do Chase aí. Assim, pra mim, o Larson e o Biffle, o Greg Biffle, eles vão disputar essa última vaga aí a soco, tapas, pontapé, furo, dedo no olho, tapa na cabeça, puxão de orelha. Eles vão disputar isso aí no jeito mais frenético que tiver na corrida aí, na pista aí. Porque realmente são os dois mais próximos que podem se classificar, né, que por pontos aí, os que vão lutar aí. Claro que o Kane também tem chance, o Bauer também tem chance de sair, o Casey Kane tem chance de vitórias, o Bauer também consegue vencer, assim, tudo muito imprevisível, mas o Greg Biffle e o Kyle Larson, eles devam ser os que vão realmente lutar mais próximo aí pela essa última vaga aí. O resto pessoal da turma aí corre por fora aí, depende de alguns, vai depender de alguns resultados ruins ali, mas eles também estão nessa luta aí pela última vaga. Bom, pessoal, do bloco da Split Cup é isso mesmo. Vitória do Joe Logano, Penske fazendo 1-2 com Logano e Keselowski. Vitória da Ford varreu o final de semana em Bristol, venceu na quarta, venceu na sexta, venceu no sábado à noite. Parabéns a Ford, parabéns a Penske, assim, dentro de um contexto, né, foi tudo Penske. O Brad Keselowski anda de Ford, a Brad Keselowski Racing é Ford, então recebe ali com certeza uma ajuda ali da Penske ali, no estralar dos ovos aí acabou saindo tudo aí pra Penske aí. Parabéns a Penske, parabéns ao Joe Logano pela vitória. E vamos aí, pessoal, no próximo bloco eu volto com o último bloco, né, o quarto e último bloco, com o bloco de perguntas.